soviética. Metade da minha experiência. Oh, que bom! Oh, que bom! É rock mesmo. É rock, letra, pitão. Rock, bom. É rock, love, sound, love, sound, love, bom. Rock, bom. Rock, let me fight, step, love, me, sound, pop, bom. Up in love my side, all the blessings that we sign, all the misery that we drop. Up in more. Up in love my side, head up all step up. Up in more. Up in love my side, all the force. Soviética, aquilo ali foi de boa. Akilai, oh yeah, Akilai, oh yeah, bala mala bala ho, amo fono sono rea, aqui no mato do bea, quando eu maracolo, sou Akilai, oh yeah, Akilai, oh yeah, Akilai. Oh yeah, do them a fun. You're four, you're low.